Agora a nossa reportagem com o repórter Maurício Freire, nosso sangue bom Maurício Freire, está no centro da cidade acompanhando o movimento aí dos iguaçuenses nas compras. Maurício, como é que está o movimento? Olha, Cris, Avenida Brasil aqui em Foz do Iguaçu bastante movimentada nesta terça-feira, véspera de feriado, como você disse agora há pouco no boletim de trânsito. Nas principais ruas e avenidas aqui o movimento é tranquilo, não há registro de lentidão. Eu circulei agora há pouco por alguns pontos aqui de Foz do Iguaçu e o panorama realmente é esse, um trânsito bem tranquilo nessa véspera de feriado aqui em Foz do Iguaçu. Tem muita gente viajando, tem muita gente já em casa preparando a ceia, mas aqui na região central, próximo à Avenida Brasil, o movimento é bastante grande, está difícil achar estacionamento aqui na Avenida Brasil. Eu tive que circular algumas vezes aqui na região para poder encontrar um lugar para parar e vir conversar com o seu Kamal Osmo, que é o vice-presidente do Sindicato dos Lojistas aqui de Foz do Iguaçu, que vai conversar com a gente sobre esse movimento da véspera de feriado no comércio iguaçuense. Como que está, seu Kamal? Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer poder dizer que a Avenida Brasil e o centro de Foz do Iguaçu está um sucesso de vendas. Além do esperado para alguns empresários e alguns reclamando, mas isso é natural. Mas a cidade como um todo, estive visitando a região da Vila Portes, o movimento está esplêndido. A Vila A, na Silvio Sazdelli, também o movimento estava muito bom. E também fizemos uma visita ao setor da República Argentina para termos uma ideia, uma noção. Conversando com alguns empresários, eles demonstraram bastante ânimo e estão muito felizes. E conversando com alguns funcionários, realmente isso comprova a felicidade dos empresários, né? Porque também eles, como são comissionados, a comissão é maior. Então, geralmente tem uma premiação extra. Então, por esse contato, nós podemos deduzir que haverá um crescimento, se Deus quiser, de 8% a 10% a 12% na cidade de Foz do Iguaçu. O que se dá para atribuir esse crescimento? O consumidor resolveu gastar mais esse ano, talvez porque o dólar está em alta, a compra no Paraguai ficou um pouco mais difícil e ele resolveu gastar aqui no Brasil. O que que o Sindilojas atribui esse aumento no comércio? Olha, nós tivemos, nesses últimos meses, a presença de muitos eventos em Foz do Iguaçu. E esses eventos, quer queira ou não, eles fazem com que os restaurantes, os bares, certos ramos da atividade tenham um movimento extra. Isso reflete no comércio. Certamente o garçom recebe mais gorjetas e assim por diante, todos estão envolvidos no setor de turismo. Então nós sentimos de que também certos turistas de várias cidades, né? Aqui na minha loja tive o prazer de receber gente de Brasília, de Alagoas, gente de João Pessoa, de Manaus, de São Paulo. Então tudo isso faz com que a gente sente que nós estamos bem e os nossos colegas também das lojas estão bem. O senhor falava do pessoal de fora, agora há pouco mesmo eu conversei com o pessoal de São Paulo que estava comprando na loja, vieram passar o Natal em Foz do Iguaçu e também vieram conhecer o comércio. Contaram que estão há cerca de 2 horas e meia já andando pelas ruas aqui da Avenida Brasil, consumindo. Agora, falando um pouco também do que o comércio aguarda para o ano que vem, o senhor falou que os eventos que aconteceram em Foz do Iguaçu trouxeram mais renda para o município. Ano que vem tem ano de Copa do Mundo, a expectativa do turismo é de aumento no número de visitantes. Isso deve refletir no comércio iguaçuense também? O que o Sindilojas espera de 2014? Olha, o que nós devemos fazer com que os guias de Foz do Iguaçu mostrem a cidade de Foz do Iguaçu. Deixa o turista passear nas avenidas de Foz do Iguaçu. Nós temos uma diversificação enorme de itens na Avenida Brasil, no shopping, na Almirante Barroso, na JK, em todo o centro, nas travessas. Nós temos aqui no centro mais de 7 mil empresas de diversos ramos. Então o turista precisa conhecer as lojas que vendem um souvenir, as lojas que vendem mercadorias destinadas ao turismo. Para nós, por exemplo, a gente sente prazer de receber esse turista e estamos preparados. Temos empresários dando curso de inglês aos seus funcionários para que recebam bem o turista. Nós aqui na loja estamos dando curso de árabe, de inglês para os nossos funcionários, para que eles recebam e tratem bem os clientes. Então, o mais importante em 2014, nós esperamos de que o trade turístico de Foz do Iguaçu, que trabalha com turismo, não esqueçam de vender Foz do Iguaçu como uma atração turística. Não só os hotéis, eles têm que conhecer a cidade. Eu estive viajando com um senhor recentemente de Foz a São Paulo e conversei com ele o que estava fazendo. Ele falou, eu estava participando de um evento aqui em Foz do Iguaçu sobre medicina, sobre esse setor. Falei, o senhor visitou Foz do Iguaçu? Ele falou, não, eu estive no hotel, fui no Duty Free e fui no Paraguai. Falei, o senhor não teve o prazer de conhecer Foz do Iguaçu? Falou, lamentavelmente, a gente é guiado, elevado onde eles querem. O Paraguai paga a comissão, a Argentina paga a comissão, indiretamente eles ganham umas coisinhas, então a gente aqui na cidade ficamos sem esse elemento turista que vem a Foz do Iguaçu. São 1,5 milhão de turistas que entram nas cataratas. Isso quer dizer que 1,5 milhão de turistas que vêm a Foz do Iguaçu, supostamente muito mais que vêm até o Paraguai e que circulam na cidade. Então, esse turista, nós precisamos dele na cidade, conhecer as empresas, conhecer as lojas, conhecer as boutiques, conhecer os restaurantes. Então, não queremos que seja dirigido como gado o turista, mas que seja aquele elemento que vem, sinta prazer em Foz do Iguaçu, sinta prazer em conhecer a cidade de Foz do Iguaçu. Senão ele vai sair daqui de Foz dizendo, ah, eu estive na Cidade de Leste, estive na Argentina jantando, ou estive no Duty Free comprando. Ele não teve o prazer de conhecer a alma do iguaçuense, que é o centro de Foz do Iguaçu, ou mesmo visitar os bairros que hoje estão completos aqui em Foz do Iguaçu. Eu espero que 2014 seja um ano de muito sucesso, muita alegria e muita saúde para todo mundo. E a todos os hotéis, a todas as agências de turismo, por favor, pensem na cidade de Foz do Iguaçu. Pensem de que aqui o turista vai encontrar. Pensem que aqui também, se for preciso, nós damos a comissão para eles, declaradamente. Mas que tragam o turista para o nosso centro de Foz do Iguaçu. Se algum guia está ouvindo, eu cobro de você isso, guia. Vocês não estão trazendo para a cidade de Foz do Iguaçu o turista que vem a Foz do Iguaçu. Existe um diálogo do Sindicato dos Lojistas, do Sindicato do Comércio, com o Sindicato dos Turistas, com esse setor, para tentar resolver essa solução, achar um meio para que o turista ele passe pelas cataratas, passe pela Argentina, Paraguai, passe pelo centro de Foz do Iguaçu também? Olha, não custaria nada fazer um tour pelo centro, deixar ele no início da Avenida Brasil e falar, daqui a uma hora eu espero vocês lá na George Schmelfeng, pode ser lá naquele o bar do fulano, um determinado local, ou na Praça do Mitre, entendeu? O turista gosta de andar, gosta de conhecer. E Foz do Iguaçu tem produtos que ganham de qualquer outro lugar. Temos lojas excelentes, maravilhosas, que podem receber bem o turista. Então, façam isso. Vocês do turismo, não explorem... explorem só o turismo das cataratas, o turismo do Paraguai e Argentina. Tragam os seus turistas ao centro de Foz do Iguaçu. E isso estou dizendo há mais de 30 anos para eles e ainda não foram sensibilizados de que o dinheiro gasto em Foz do Iguaçu é gasto no shopping de Foz do Iguaçu, é gasto no Bolivar de Foz do Iguaçu, é gasto nas ruas de Foz do Iguaçu. É bem-vindo para toda a classe empresarial e bem-vindo aos funcionários. A geração de emprego depende desse turismo em Foz do Iguaçu. Não temos outras indústrias. Portanto, o comércio de Foz do Iguaçu precisa dirigir mais o turista que vem a Foz do Iguaçu ao centro de Foz do Iguaçu ou mesmo levar as nossas ruas de comércio como o Silvio Sazelli ou assim em demais partes. Então, 2014 vai ser sucesso, nós vamos receber mais de 2 milhões de turistas, 2 milhões de visitantes que vão chegar a Foz do Iguaçu, essa é a previsão. Então, não é só entrar nas cataratas, façam com que eles venham ao centro de Foz do Iguaçu. aí uma questão importante levantada pelo seu Kamal Osman, que é o vice-presidente do Sindicato dos Lojistas, uma questão que realmente tem que ser discutida entre os representantes do setor de turismo aqui, que recebem o turista que vem a Foz do Iguaçu. Agora são 15 para as 4 horas, eu quero conversar com o seu Kamal, perguntar para ele como que deve ser o comportamento do comércio agora até as 5 horas, o comércio fecha às 5. Agora, a partir desse momento, começa a diminuir um pouco, ou ainda tem aquele comprista que deixa mesmo para a última hora e dá aquele gás, digamos assim, até o final da tarde? Olha, sempre tem aquele que corre para as últimas horas. Estamos vendo aqui as pessoas circulando com sacolas e mais sacolas de várias lojas. Isso quer dizer que circularam na JK, circularam na Vida Brasil e tiveram a felicidade de fazer as compras. E aqueles que ainda que estão ouvindo a CBN podem vir até o comércio de Foz do Iguaçu até as 5 horas. Aqui no Camalito estaremos abertos até as 18 horas, fazendo com que os últimos retardários tenham a oportunidade de fazer as suas compras e não deixar de alegrar o filho, de alegrar a mulher, a sogra, o sogro, e é essa felicidade que o contagia. Esse é o homem, né, que a gente comemora um ano até a chegada do dia dele, a data natalícia. Que Jesus Cristo seja realmente um elo de ligação, de irmandade, de fraternidade entre todos os povos. Aí a mensagem de Natal de Kamal Osman, o vice-presidente do Sindicato dos Lojistas aqui de Foz do Iguaçu, falando sobre o movimento do comércio nesta véspera de Natal. Lembrando que as lojas ficam abertas até as 5 horas da tarde, algumas até as 6 horas, como o seu Kamal disse. Amanhã o comércio não abre e no dia 26 a previsão é de que a maior parte dos lojistas abram o comércio após o meio-dia. Lembrando também que no Cataratas JL Shopping as lojas funcionam também até às 5 horas da tarde. O movimento nos supermercados e hipermercados também é grande neste momento. Eu circulei por alguns aqui, é bastante movimento. Há filas de gente comprando os produtos para a ceia natalina. Os supermercados ficam abertos até às 6 horas da noite. Alguns devem ficar até às 8 horas. E amanhã a maior parte desse tipo de comércio, dos supermercados, deve permanecer fechada. Eu volto com você no estúdio, Cris.